Solta o play, DJ. Mais um Projeto X Playlist. Aê! Aê! E retomando um tema antigo, vamos falar de mais temas de seriados nessa playlist. Yes! Olha que legal. E o foco dessa vez iremos falar de sitcoms, né? Essas séries de comédia, de humor, que demais. O povo adora, dá risada. Aqui é o Seiji. Aqui é o Mugi. E vocês começaram a escutar essa playlist com uma música chamada Hey Beautiful, do The Solids, e é o tema do How I Met Your Mother. Oh, demais! Eu tenho paixão de How I Met Your Mother, tô assistindo no Netflix, e eu tenho uma pura chateação que eu não consegui gravar o cast de How I Met Your Mother no FXP. Puta, que eu pariu! Ah! Olha, ficou a mágoa, coitado. Nossa, velho. É, How I Met Your Mother é a série que já acabou, né? Nossa, cara, acabou, mas pra sempre How I Met Your Mother pra mim será Legend, wait for it, no final do cast eu falo dela. Ok, ok. Mas o How I Met Your Mother, né, Mugi? Do que se trata? How I Met Your Mother é uma sitcom onde você tem vários amigos que contam a historinha da vida deles, mas a história maior passa ao redor do Ted. O Ted, ele é um cara meio solteirão e ele quer casar com alguém, entendeu? Ele tem seus amigos e ele procura, assim, a sua cara metade. E nisso tem os seus amigos que são um advogado, que tem a sua esposa, que cuida de crianças e está mais pro lado artístico. Tem também aquela que ele gosta e na próxima temporada não gosta, e depois gosta e depois não gosta, que é a Robin. E temos a grande sensação dessa série, que é o Neil Patrick. Puta que pariu, o Barney pra sempre, melhor personagem de How I Met Your Mother. Bom, mas então vamos começar a nossa playlist, né, pra valer. E a primeira música que vocês vão escutar é o tema do The Big Bang Theory. Olha aí, oh, cara. Oh, yeah. Eu faço uma proposta. Duvido alguém cantar essa música tranquilinho, certinho, de cor, no mesmo ritmo. Cara, ela é muito rápida, é difícil. É impossível. Bing Bang. Big Bang Theory, que é a série mais popular no momento, embora ela caiu bastante de nível, na minha opinião. Deu uma caída não só de nível, de popularidade mesmo. Antigamente o pessoal acho que era mais tipo, não, The Big Bang Theory, não sei o quê. Hoje eu não vejo tantas pessoas falando disso. Então, mas é uma puta série pra mim aí. Em questão de qualidade, de referência, de piadas relacionadas a um tema nerd e tal, né? Hoje em dia tá muito mais aquela coisa povão. E eu, pessoalmente, não gostei muito dessa queda de qualidade. Eu gostava mais daquele início lá, que as piadas eram mais, assim, bem específicas, né? Eu dei uma parada na sexta temporada. Eu também. Até a sexta. Dali pra frente, aí, tipo, deu uma freada. É, mas o Big Bang Theory, ele fala basicamente de um grupo, assim, de nerds, gênios, inteligentes. E o Leonard. Doutorados. Menos o Howard. Menos o Howard. Mas tem o Leonard, tem o Sheldon, tem o Howard, tem o Raj. Basicamente, tem um foco maior no Leonard e no Sheldon, que os dois são companheiros de quarto, né, no apartamento. E eles ganham uma vizinha nova, a Penny, que, na verdade, é aquela americana comum, típica, assim, não é nenhuma gênia, né? E ela se depara com esses bando de nerd. É, então. Aí você vê toda essa mistura, assim, esse choque cultural, né, desse grupo. E depois vai aparecendo outras personagens femininas e vai ter uma relação maior. A Blossom, a Blossom. É, então. E vai aumentando, né, toda essa interação deles, né? Mas fiquem aí com o tema de Big Bang Theory, bem conhecido. Então, galera, escutem aí. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! Since the dawn of man, it's really not that long as every guy. galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. They closed their asses off. The oceans in Pangaea, see a wooden Bonapia set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. It's expanding ever outward, but one day it will pause and start to go the other way. Collapsing ever inward, we won't be here, it won't be heard. Our best and brightest figure, that it'll make an even bigger bang. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here. They're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Agora a gente vai com, na minha opinião, a melhor sitcom que existe até hoje. Olha aí. Nem um pouco fanboy Moog. Não mesmo, não mesmo. Vamos com Friends, amigos, com a música I Will Be There For You. Nossa, cara, demais, velho, demais. Pois é. Peraí. Não sei se você entendeu. Entendi. Olha, eu acho que essa é a melhor, realmente, sitcom que tem. Foi uma das primeiras seriadas que me fez ir muito. Saudoso Warner. Abraço, beijo, me liga. Olha, como que funciona Friends? Você está ali e se depara com vários amigos que moram perto um do outro. Alguns moram no mesmo prédio, tipo, vizinhos de porta. E eles todos são bizarros. A nível de mais normal, entre aspas, é um paleontólogo. E que é fanático por dinossauros. É verdade. Cara, mas é muito legal. Tem todo esse grupo de amigos em Nova York. Foi uma das séries mais importantes, né? No seu período, década de 2000 por aí. Ganhou muito dinheiro. Nossa senhora, os atores ganhavam muito salário e tal. É, eu acho que a principal razão pra ter terminado é porque a cada temporada que se passava eles ganhavam mais dinheiro. Então tava ficando caro. Era que nem o Charlie Sheen em Two and a Half Men. Tava muito caro. Vamos acabar na 10ª temporada, galera. Tá bom demais. Eu não tenho mais dinheiro pra pagar vocês. Eles até tentaram um spin-off. É o Joey, né? Que foi a série só do Joey. Que, olha, pra mim tinha futuro, porque o Joey é o segundo melhor personagem de Friends. Eu acho que só o Joey não segura aquela série como não segurou, né? É, realmente, realmente. Pois é, né? Tinha que ter o Chandler, que é o melhor personagem. Olha aí. Então é isso, escutem aí. Your job's a joke, you broke. Your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Things are going great. Your mother warned you there'd be days. A próxima música é de uma série que eu gosto pra caramba também. É muito legal. É o Scrubs. A música é o I Know Superman, do Laszlo Bane. E o Scrubs acontece num hospital. Mas eles escrotizam as coisas que acontecem no hospital, cara. É muito legal. Tem o personagem lá, o protagonista lá, que ele é um médico residente. Ele tem os companheiros médicos também. Eles fazem muitas barbeiragens e tal. São muito repreendidos pelo supervisor, que também é um cara mal-humorado pra caramba. Tem um amigo dele que é cirurgião também. Que ele é assim, porra, cirurgiões são melhores que médicos de plantão, cara. Eles ficam zoando pra caramba. Tem toda a relação, né, de amizades. Tem uma parte dramática, mas eu gosto muito do humorzinho deles naquele cotidiano. Aquelas situações estranhas, narradas pelo protagonista. Durou bastante até, umas 8 temporadas, mais ou menos. E é legal você ver a evolução dos personagens. Eles estão adquirindo mais responsabilidades, como lidar com situações de vidas também. Mas naquela situação maluca que eles vivem também, né? Aquelas coisas de pensamentos e narrativas malucas. Olha aí. E a música é legal. Aí no Superman também. O cara já diz tudo. Eu sou médico. Não sou o Superman, gente do céu, por favor. Eu vi muito na Sony, valia muito a pena, era muito legal. Enfim, né, galera, tema do Scrubs, I Know Superman, do Laszlo Bane, escutem. Out the door, just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. Superman, I'm no Superman. And you've got your love online. You think you're doing fine, but you're just plugged into the wall. And that deck of tarot cards won't get you very far. Superman, I'm no Superman. That's right. You've crossed the finish line, won the race but lost your mind. Was it worth it after all? I need you here with me, 'cause love is all we need. Just take a hold of the hand that breaks the fall. Well, I know what I've been told. Gotta break free to break the mold. But I can't do this all. Agora, vamos pra série mais brisada de todos os tempos. Eu tentando falar uma vibe de maconha, eu não consigo. Eu falei bêbado. Mas enfim, vamos para o Dead Seventh Show. O show dos anos 70. Meu Deus. Embora o nome era Dead Seventh Show, é uma série que foi passada nos anos 90, tá, gente? Quase nos anos 2000. Sim, sim. Tá, se bobear, ela foi até os anos 2000. É, então. Mas Dead Seventh Show conta a história de um bando de adolescentes na época dos anos 70. Se passava bem em torno do Foreman, que era o principal, e seus amigos dentro do porão do Foreman, que, tipo, era a base deles, mas se passava, tipo, adolescência de todos eles, tanto Foreman quanto da Dona, o Steven. Nossa, o Steven é muito da hora, velho. Tipo, eu me identificava com ele porque ele tinha um white power, velho. Eu tinha um white power na minha infância, tá ligado, cara? Mano, muito da hora, velho. A Jack, um negócio legal de se falar, cara, eu vou colocar uma curiosidade aí. A Jack era a menininha, tipo, mais bonitinha do Dead Seventh Show. E, tipo, todas as pessoas que eu visitei pagavam pau pra ela. Fica aí uma curiosidade pra vocês. A Jack, quando começou o Dead Seventh Show, ela tinha 14 anos. 14 anos. Ei, maravilha. Beleza. Agora que, tipo, eu estraguei a vida de vocês. Vocês achando um bando de pedófilos agora. É uma série muito legal e, lógico, como era nos anos 70, tem um clima meio noiado, sabe? Eles numa roda assim, fumando, né, maconha. Mano, muito noiado. Até o Red Foreman, que é o pai do Eric, a mãe do Eric também, às vezes entrava na rodinha, cara. Isso é demais, velho. Isso que o pai dele era tipo aquele militar, esse militar, né? Ah, turrão, pô, Foreman. Eu já ia esquecendo o melhor dessa série, que é o Fess, que é um estrangeiro. Latino, né? Latino, sei lá de onde. E é muito da hora, ele é muito engraçado, que tipo, ele não sabe falar as coisas. E eu queria lembrar, a gente tava falando de How I Met Your Mother, e o Barney, ele faz uma citação, às vezes, do Fez, que é de Dead Seventh Show, que o Fez, ele falava, tipo, I say good day. Aí ele esperava alguém falar alguma coisa, aí ele fala, say good day! E saía, tá ligado? O Barney, às vezes, fazia isso também, tipo, em How I Met Your Mother. É muito da hora. Enfim, então é isso. E escutem aí, Dead Seventh Show. Thank you. A próxima música é Love and Marriage do Frank Sinatra e vem de uma sitcom muito politicamente errada, cara. Eita, Marriage with Children. É uma série até machista, cara, mas ele é zoado também. Ele zoa por si próprio, né? Ele fala assim, é uma série da Fox e eles zoam muito a Fox. Olha aí, programação da Fox. Ai, meu Deus, nove merda. Ah, mas Simpsons fazem coisas assim também, tá então, ligado? Então, Marriage with Children é velho também, né? Nossa, mas assim, o Marriage with Children fala da família Bundy, né? Tem o protagonista Al Bundy, que no colégio ele era um cara promissor no esporte, né? Jogava futebol americano e toda hora se vangloria. Não, porque teve uma partida que eu fiz 4 touchdowns, olha só. Ele fica preso no passado dele, assim. Porque na época atual, ele se tornou um vendedor de sapato, cara. E ele fica zoando a vida dele. Porra, mas eu sou um vendedor de sapato, que merda. E ele tinha a namorada dele, só que ela engravidou, aí teve a filha. E depois teve um outro filho. Então tem esse grupo de família, né? Bizarro. Tem ele, que é um cara perdedor agora na vida atual, né? Ele podia ser um esportista famoso, mas a namorada dele engravidou. E aí, se tornou a mulher dele, que só pensa em dinheiro. Ah, me dá esse dinheiro, me dá o cartão de crédito e tal. Tem toda aquela coisa, futilidade toda. E tem a filha, a mais velha, que é uma adolescente burrinha. A loira burrinha também na história. Fútil, mais fútil do que a mãe. E tem o filho, né? Que ele tenta se achar de machão, gostosão e tal, né? De dar em cima das garotas. Mas o cara é um tampinha baixinho, assim, e a vida dele é ferrada também. O único que se dá bem é o cachorro da família, que assim, por que eu tô fazendo aqui, cara? Eu nunca que tenho um pensamento assim mais inteligente. Ainda convive com os vizinhos, que são muito estranhos também, e ficam enchendo o saco dele. Porra, ficam enchendo o saco esses vizinhos, a vizinha, pelo amor de Deus, caramba. Já falei, ele zoa pra valer, escrotiza a parte assim, como ele lida com a situação de machista. É estranho pra caramba, não deve ser visto atualmente. Com certeza não passaria no ar atualmente, eu acho. É, atualmente a gente anda numa vibe de extremamente politicamente correta, né? Então, porque politicamente correta essa série não é. Tipo Simpsons com as pegadas fortes também. Nos seus auges de pegadas fortes. Então, galera, tema de Mary with Children, Love and Marriage. Escutem. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have one without the other. Bem, e agora vindo extremamente de Bel Air, vamos com Um Maluco no Pedaço, ou Fresh Prince in Bel Air, que a gente tem a história de o jovem Will Smith. É legal que, tipo, é uma série do Will Smith que ele se chama Will Smith. Pois é. É demais, velho. A gente tem toda uma história de um jovem negro, né, que veio da Filadélfia, que é, tipo, nos Estados Unidos, um lugar meio pesado, assim, barra pesada, tá ligado? E ele vai pra Bel Air, onde é meio, tipo, alta sociedade, tipo, todos engomadinhos, onde o tio dele tem uma boa grana, entendeu? E ele tem uma puta casona. Você vê realmente uma mansão, o cara tem mordomos, paz e tal. Então, imagina, o cara do gueto entrou e foi morar com o tio, um puta um milionário, tá ligado? Cara, você vê altas coisas engraçadas nisso daí. É muito bom. É uma série já um pouco antiga, mas que pra sempre será boa de se rever. Com certeza. Nossa senhora, é uma série que marcou muito a geração e os brasileiros amam essa série também. Não, é demais. Bem, então é isso aí. Escutem aí Will Smith com You Home to Bel Air. Is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cooling, all shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel Air." I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, "I might as well kick it." First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel Air living like? This might be alright. But wait, I hear the prissy bourgeois and all that. Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so. I see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel Air. The plane landed and when I came out, there was a dude look like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it, yo, home's the Bel Air. I pulled up to the house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie, "Yo, home, smell you later." Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel Air. A próxima música vem de um seriado que também que eu gosto pra valer. É muito legal, vai. Não sei se é tão conhecido assim, né, pro público comum, mas passou bastante na Fox, que eu me lembro. Passou bastante na Fox. Não, passou também na TV aberta, fora da Fox. Eu não lembro onde passou. Eu não lembro em qual canal, mas passava. Então, eu lembro que quando eu via na Fox, né. Mas estamos falando de Malcolm in the Middle. Aqui pode falar somente Malcolm também, se quiser, né. A música O Boss of Me, do They Might Be Giants. E assim, o Malcolm, né, fala muito da vida de uma uma família que também é mal estruturada, é bizarra pra valer. Tem o pai, né, família, e a mãe, né. O pai é esse cara assim, ok, whatever, né, eu aceito tudo, né, que a esposa manda, né. O legal é que é feito pelo mesmo ator do Walter White, né, do Breaking Bad. Olha só, é muito legal. É um contraste absurdo. Mas a mãe é aquela mãe mandona, né, histérica, doida da vida. Nossa, e ela fica assim maluca com os filhos que se comportam de um jeito muito errado, né. Porque essa família tem 4 filhos. Tem o mais velho, né, que tá lá servindo o exército lá no Ártico, cara. É mó bizarro. E a vida dele estranha pra caramba, né. Tem o Malcolm. Tem outros 2 também, né, que são mais novos, né. São mais novos que o Malcolm. Um bem mais novinho mesmo, né, que é maluco, né, não bate bem da cabeça. O outro só pensa em aprontar pra valer. E o Malcolm seria aquela coisa assim mais centrada. Mais centrado. Como ele, o irmão mais velho, dentro de casa, né, ele tem que se parecer mais centrado pros outros, né. Às vezes ele pensa assim, eu sou o único que tem juízo nessa casa, mas ele também não tem juízo tanto assim, não. Algumas vezes ele apronta pra valer. E ele fica narrando a vida dele. Porra, minha vida, que merda. Essa família, eu não posso ficar aqui com essa família. É impossível ficar com essa família. E depois ele fica lembrando da vida na escola dele. Porra, esses amigos são bizarros. Essa garota que eu gosto não me dá bola pra mim. Esse meu amigo aqui não faz o menor sentido ele aqui. E por aí vai, né? Eu lembro que é legal, assim. Não é aquele típico de sitcom que você tem risadinhas de fundo. Não tem, né? Mas é aquela coisa assim de humor, situação cotidiana que ele vai narrando. É muito interessante a estrutura dele. É uma pena que já acabou também, né? Faz tempo, né? Faz tempo, é uma série já bem antiguinha. Mas enfim, né, galera? Malcolm in the Middle, música Boss of Me, escutem aí. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair, so I just stare at the stain on the wall where the TV been. But ever since we've moved in, it's been empty. Why I'm in this room, there is no point explaining. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is a test, but I confess I like this mess I've made so far. Great on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no. Bem, antes de apresentar a próxima série, eu quero te fazer uma pergunta, Sage. Vamos ver. Quem gosta de refrigerante de laranja? Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Falamos de Gettle Girl! É isso aí! E, olha, é uma série da Nickelodeon. Eu acho que a gente não colocou nenhuma até agora série da Nickelodeon. Não. Mas são boas séries da Nickelodeon. Pois é. E, cara, Kenan e Kel foi, eu acho que, uma das séries mais nonsense que eu já assisti. O Kenan, ele é um cara mais centrado, mas, tipo, ainda assim, mesmo que ele é um cara mais centrado, ele não é tão centrado assim. E o Kel, ele é doidinho de vez, velho. Ele, nossa, velho. O Kel, ele é totalmente doido, velho. Esse é um maluco por refrigerante de laranja. Nossa, velho. Não, mas não só por refrigerante de laranja, ele é totalmente doido, cara. Ele é meio escandaloso até. Ele é demais. É legal que, tipo, as apresentações, quando começa, você vê, tipo, meio que um teatro, assim, tá ligado? Eles, sim, tipo, se apresentando. Aí começa a série. É bem legal isso daí, eles fazerem uma comunicação com o público, tá ligado? Eles fazem. É muito bacana isso deles. E é na escola também, eles ficam falando da vida escolar deles, né? Os trabalhos que eles arrumam também. Mas bem da hora, bem legal. Então é isso aí. Escutem aí. Everybody out there, go run and tell your homeboys and homegirls it's time for Keenan and Kel to keep you laughing in the afternoon. So don't touch that dial, don't read the room, 'cause they always into something fronting and you don't wanna miss it. It's Double K, like two the good players. Keenan and Kel, I should've said Kel and Keenan, and you gotta watch Keenan, 'cause Keenan be scheming with a plan or a plot to make it to the top, but they kinda in the middle 'cause they always getting caught. This ain't the Hardy Boys or a Nancy Drew mystery. It's just Keenan and Kel and your vicinity, like Siegfried and Roy, Abbott and Costello, Magic and Kareem. Somebody's in trouble. Oh, here go. Oh, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick. What up, everybody? So glad to hear. Schoolio with the flow back in your ear. This ain't a fantastic voice, but I'm still on the mission. Let's see if I can get your attention. Now, I want to drop some information. Just a little additive to your education. I live my life by the code of the funk. 600 watt F-18s in the trunk. When I'm on the street, you gotta feel my beat. So throw your hands up if you're down with the seat. Double O-L-I-O with the flow. I'm looking for the party, so better than the low. 1, 2, 3, it's like ABC. If hip-hop didn't pay, I'd rap for free. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for that. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gotta, gotta get up and get down. Gotta, gotta get up and get down. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gotta, gotta get up and get down. Gotta, gotta get up and get down. If you got beef, then nigga, eat a pork chop. Once I get it going, you know it don't stop. I break like Benny locks. Benny drop from hood to hood, block to block. Hell, I need somebody to get it going on in this party. Baby, you can do it, take your time, do it right. We can drink some yak and do it all day night. My name ain't Wonder, but I rock the world. Get more bounce than a Jerry Curl. Too many looking loose, be looking for clues. There's a party going on now, what you gonna do? So grab your partner, do-si-do. If you don't know who it is, it's Coolio. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for that. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gotta, gotta get up and get down. Gotta, gotta get up and get down. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gotta, gotta get up and get down. Gotta, gotta get up and get down. Push, push, in the bush, but don't step on no toes, 'cause you might get smushed. Set the brother from around the way. And what I say, I've been a cone on three like Dr. Dre. Coming at him with a pattern and a fresh pair of atoms. I hope he don't trip, 'cause I don't wanna have to get him. So move your body, baby. Try to hold me crazy. The way you shake that ass is always amazing. Ain't no party like a West Coast party, 'cause a West Coast party don't stop. So when you see a young egg in the Chevy hitting switches, then you gotta get a chair and they cry. I got signs in my rise and the motion for your ocean. Coolio got the potion to get the party open. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for that. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gotta, gotta get up and get down. Gotta, gotta get up and get down. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gotta, gotta get up and get down. Gotta, gotta get up and get down. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gotta, gotta get up and get down. Get up and get down. 1, 2, 3, 4, get your última música pra fechar essa playlist vem de um seriado que é muito legal, comovente em alguns momentos, antigo até, mas que já passou bastante na TV. E que com certeza vocês já assistiam. Ou já ouviram falar dela, né? Estamos falando do 3 é Demais, também conhecida como Full House. Essa série que tem as gêmeas Olsen. As gêmeas Olsen fazendo o mesmo papel. Isso, uma só, né? Mas o 3 é Demais, assim, fala basicamente dessa família que é grande pra valer, né? Tem um cara lá que é um pai, né, de 3 garotas. A mãe já morreu, então ele tem que cuidar dessas 3 garotas. E eles moram numa casa e junto nessa casa moram também os tios dessas garotas. E, cara, é uma zona essa família, né? Aí mostra todo mundo com um casal, todo mundo em relacionamentos, né? E tem as 3 garotas. A mais velha é DJ, a do meio é Stephanie, e tem a novinha que é a Michelle, que é feita pelas gêmeas Olsen. No começo é um bebê ainda, né, gente? Nossa. Pois é, e assim, como é pra lidar com crianças, atores, é bom ter gêmeos, né? Pelo menos se um não quiser atuar, o outro já atua, e por aí vai, né? E tem aquela lei de trabalho aqui, você não pode forçar muito também uma criança assim a ficar atuando, né? Se é bem pequenininha. Aí você tem que revezar. Só que aí a série foi se estendendo, as gêmeas, cara, foram crescendo também, a personagem se manteve, mas as gêmeas continuaram atuando, né? O pessoal notava de que, gente, elas são um pouco diferentes, né? Não dá pra pegar só uma. Mas não, aí ficaram continuando, né? As gêmeas atuando, revezando o papel. Mas é muito legal, 3 é Demais. Essa música tema é muito legal também de se cantar. Nossa, é demais, velho. É demais. É muito gostosa. Eu tava escutando antes da gravação. É muito boa essa música. Não, é uma série de família, né? É bem típico, né, mesmo, eu acho. Que tinha, acho que naquela época, né? De séries de família. A importância da lição de moral no final do episódio. A mostrar como é importante você lidar com a família. Falar todos os seus problemas pra família. E a família vai aceitar esses seus problemas, né? Só tem que falar uma coisa. 3 dias demais é demais. Olha aí, olha aí. E eu vi muito na Warner e passou bastante no SBT. Passou Nossa, muito no SBT, assisti bastante. E a Netflix fez continuação. Já tem 2 temporadas. A gente fez podcast, por favor, escutem. Então, galera, vamos fechar essa playlist com essa música muito legal, Everywhere You Look, do Jesse Frederick. Música tema do 3 é Demais. E esperem por mais playlists de temas de seriados no futuro. Não sei quando vai sair, não garanto nada, mas eu acho que é só isso, né, Mugi? Acho que é só. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Mandem mais sugestões, né, de músicas de temas de seriados. Se não tiver aqui o que você quer, comenta também. Comenta. Dá mais indicações. Isso aí. E acho que é isso, né? É isso aí. Eu acho que a gente se vê nas próximas playlists aí. Então, galera, falou e escutem. Falou. To predictability, the milkman, the paper boy, evening TV. Did I get delivered here? Somebody tell me, please. This old world confusing me. Flowers as mean as you've ever seen. Ain't a bird who knows your tune. Then a little voice inside you whispers. Sell your dreams so soon. Everywhere you look, everywhere there's you a heart, there's a heart, a hand to hold on to. Everywhere you look, everywhere there's a face of somebody who needs you. Everywhere you look, when you're lost out there and you're all alone. To predictability, the milkman, the paperboy, evening TV. Did I get delivered here? Somebody tell me, please. This old world confusing me. Flowers as mean as you've ever seen. Ain't a bird who knows your tune. Then a little voice inside you whispers.